Não deixemos os nossos jovens entregues à própria sorte. Vamos auxiliá-los. Então, meus amigos, temos ainda muito o que falar. Perdoem-nos a emoção. E vamos fazer um pequeno intervalo para os senhores. No próximo bloco, nós vamos responder às perguntas que nos foram formuladas. Ainda está em tempo de buscarmos os papeizinhos e nos encontraremos daqui a pouco.